no 4, livre pouso na 1-0, vento 1-4-0 graus com magnose, altímetro 1-0 no 7. 17, livre pouso na 10, né? 3 no 4. Quebec, solo aos 3-3 em forma ao pátio. Agiliza o backtrack. Agiliza e reparte livrando. Só 3-1-2 para voar na pro de TAP. De TAP. Confirma para controle. Só 3-1-2 para voar na pro de TAP. Boa tarde, frequência livre estacionar. Então, localizador, curva esquerda na Pro 160, informe estabilizado. 160, 2000, reportaremos. Portugal 021, contact final LS, contact tower 118.6. Contact final LS, 118.6, Portugal 021. 3805, chame o C3CIF 1251 e alternado 13325. 251-3325, 3805, graças. Zero. Roger, Portugal 021, continue your approach, stand by for clearance to land. Continue approach, Portugal 021. C3 14, solo aos 35, livre à direita, solo 121.9. 121.9. Direita, 19. E alternado 125-45. 4, confirmando o portão 05. Alfa Juliette, portão número 5. Tá, firma a esquerda na Quebec, faz um 180, aguarde para prosseguir. Pois aeronave que pousou a livrar, livre ingresso, partilhando e pronto. Webjet 5729, se aproveitou para final de LS, curve à esquerda para o A205, desça para 2000, ajustado 1097. 205, 2000, 17, 709. Está livre cruzamento, livre táxi até o pátio 5. Uno 649, cópia. Uno 649. Autorizou Abilhéus, nível 240, plano Yankee, decolagem pistão no zero, primeira curva à direita, realiza o perfil da subida da El Leda e após Leda direto Ilhéus. Controle 120.8, aciona 5045. Uno Plana Yankee, nível 240, Eliel, decola 10, curva direita, da El Leda direto. 208 é o controle, 5045, transponder. Gol no 649. Correto, portão 02, chama pronto, gol no 649. Camará. Aí o TAN 3217, passou externo, checado. 3217, livre pouso mal no 0, vento 130 graus, com no 09, altímetro no 017. Livre pouso, mal no 0, o TAN 3217. Bem estabilizado na final de LS, número 1 na aproximação. Ok, informar a qualidade LS, Toledona, o Cicadana. 3192 é o número 2 na aproximação, possível vetoração pela esquerda. Gente, está 3192. Está amputado do ponto do Zero Tua, Texinho 9. Portugal 021, taxi via Alpha and Juliet, gate 11. Foi Alpha and Juliet, gate 11, é Portugal 021. Quebec cópia. Autorizado Cairo 1 no 1010, decolagem pistão no 7, primeira curva à direita, realiza o perfil da subida, qual é essa? Ingresso corredor axé, o controle 120 decimal 8, aciona 01 no 61. Tem a Prodiduna 5729, informe estabilizado. Ok, para estabilizado. 3192, mantenha a presente proa, seu limite é o curso localizador, até 3192. Mantenha a proa até 3192. 06 a bordo, para acionamento, táxi decolagem, chama a torre agora em 118 decimal 6, o ajuste no 018, tem um bom voo, Vitor Mike Quebec. 317, solo 41, livre à direita, solo 121 decimal 9. 219, obrigado. Acionamento, chama para táxi. Cinco meia um na linha decola, dá 10, vento 150 graus com 8 nós. A linha decola, tá 3510. 4. Alfa Juliet 04. Autorizado Guarulhos, nível 360, via Upper Zulu 44, decolagem pista 10, primeira curva à direita, realiza o perfil da subida da El, Leda, após Leda, Eudes, o controle 120, decimal 8, aciona 5075. Autorizado Guarulhos, nível 360, via Upper Zulu 44, decola 10, curva à direita, da El, Leda, Eudes, controle 208, aciona 5075, tá 3155. Correto, portão 09, chama pronto, tá 3155. Tá maravilhoso. Gol 1649, pushback, funcionamento, portão 12. Gente, aguarda para iniciar, gol 1649. Guarda. Tá, 3192. 27. Limp 5627, autorizado, pushback, funcionamento, chama táxi. 5627. Paulo Salvador, gol 924. Contato com o plano de voo Recife, agora é só um minuto, gol 924. Obrigado. Jamaica Alfa, decolado aos 43, controle 120, decimal 8, bom voo. 08, graças. tentando baixar travado final da pista na 057 da nave. É 5729, completa a aproximação, chega a torre 18612 e o seu bombosto. Bruno, Salvador, Tela 3561, boa tarde, 267 na Arbor. Boa tarde, Tela 3561, no contato radar, suba para o 380. 380, 3561. 08. 09, ele pousa a pista 10, sempre sai da nossa. Mike Alpha? Alfa Tango Índia, Mike Alpha, contato radar decolagem, saída coral, suba para o 080. Oi, 0 para 80, Mike Alpha. Uno 649, autorizado para estiver acionamento, chama táxi. Chamaral 649. Tenha descida para 150. Rodrigo, Uno 396, descida, chega na Mari, desça para o 050. 050 na Mari, 396. Uno 924, copy. Pronto. Autorizado Maceió, nível 350, via Upper Whisky 58, até Orágua, após direto Maceió. Decolagem em pista 10, primeira curva à esquerda, realiza o perfil da subida Puca, com transição Caju. O controle opera em 120, decimal 8, aciona 5521, o gol 924. Autorizado 350, Upper Whisky 50, via Orágua, até Maceió. Decola da 10, curva à esquerda, Puca. Caju, controle 208-5321 no seu transponder. 1924, pronto para o pushback de acionamento. Só corrigindo, o transponder é o 5125. 5125? Afirmo, 5125. Ah, ciente, mudou? Afirmativo, 5125 no transponder, gol 924. Ciente, 5125, pronto para o pushback de acionamento. Afirmativo, aguardo no portão 10, número 2 no setor. Guardando como 2. Charmai Quebec, vento 140 graus, com 09, livre decolar dando 7, atenta a estreia de turbulência. O 627, o PAD 61, 4 horas, alterna Recife. Autorizado inicial táxi em frente, última direita na Índia, vai seguir o Boeing da Gol como número 2 no ponto de espera da 10, torre 186, o ajuste 10-18, tem um bom voo, trip 5627. Gente, via Pátio segue o Gol como número 2, lá pronto 186, trip 5627, obrigado, senhor, bom feriado. Amém. Salvador, Antena 3192, final de 4 milhas. 3192, aguarde pista livre. Aguardando. Tomé Quebec, decolado aos 47, controle 120, decimal 8, bom voo. Tomé Quebec, decolado aos 47, controle 120, decimal 8, bom voo. F5729, boa tarde, táxi Alfa, reporta antes da táxi Juliette. Alfa, reporta antes da Juliette, 29. Solo Gol 1-2, pode acionar na posição? Livre acionamento, só aguardando a liberação aí da retaguarda pelo Airbus da Oceané. Ok, obrigado. Salvador, boa tarde, é o TAN 3217. É o TAN 3217, saída prevista para Confins, qual seria? E Tomé Quebec na escuta? Boa no 649, para táxi 99 a bordo 2h20, Alerta Júlio, nossa alternada. Voo 649, direita, via Índia, ponto de espera da 10, torre 1118, decimal 6, o ajuste 1018, bom voo. Direita via Índia, no ponto de espera, torre 286, braço 1649. Taxi, fechando MI a 321, 72 a bordo, 4h36, Goiânia. Autorizado o táxi via Pátio, Índia, ponto de espera da 10, torre 118, decimal 6, o ajuste 1018, tem um bom voo, Xené 6321. Pátio, Índia. 288-260-3561. Informação, X-Ray, autorização, Maceió. O Webjet 5729 aguarda para ingresso na Juliette. Aguardando a Alfa na Juliette, 29. Voo 9072 Maceió no 310 já aprovado, só um minuto pra cópia. Ok, tá aguardando o 9072. Voo 1924, autorizado inicial pushback, chama pronto para o táxi. Autorizado, puxa, chama o táxi, tomar o detalhe. Depois da Oxané, ingressa Juliette, portão 02. Ok, após passagem da Oxané, Juliette, gate 02, 29. Solo, Salvador, TAM 3192, boa. TAM 3192, boa tarde. Táxi via Alfa e reporta para ingresso. Táxi aí, Juliette. Alfa, boa tarde, 10. E boa tarde, o Trip 5627, pronto, ponto, espera. Boa tarde, 5627, após o início da corrida do Bain da Gol, à frente ali, mantém no 0. 874. Tenho o Trip. Mantenha a posição antes da Juliette aguardando para ingresso. 3192 já está. No 396 está autorizada a final ILS, desça para 2000. Está autorizada por Odiduna, informe estabilizado. Autorizado 2000 pés por Odiduna, informará estabilizado. 396. Voo no 807 é o número 2 na aproximação, reduza para 250 nós. 250 nós, voo 807. Decolado ao 52, controle 120, decimal 8, bom voo. 208, boa, 649. Ponto espera 10, Xené 6321. Xené 6321, após início da corrida do trip, à frente, a linha mantém 10. Após o trip, a linha mantém 10, 6321. Trip 5627, livre decolar da 10, vento 150 graus, com 10 nós. Livre decolagem, o trip 5627. Voo 924, autorizado táxi via Pátio, Índia, ponto de espera da 10, torre 118, decimal 6, o ajuste 1018, bom voo. Pátio, Índia, ponto de espera da 10, nível 18, 186, torre 1124. Voo 3192, após a passagem do Boeing da Gol, ingressa Juliette, portão 10. Portão 10, após a passagem do Merro, do Gol lá, tá 3192. Voo 9072, cópia. Próximo, chega, senhora. Autorizado Maceió, nível 310, via rota conforme Upper Whisky 58 até Orágua, após direto, decolagem pistão no zero, primeira curva à esquerda, realiza o perfil da subida Puca com transição Caju, o controle 120, décima 8, aciona 5107. E a transição Maceió, nível 310, conforme a rota, esperando o perfil 8 dourado, depois direto Maceió. A pista é 110, primeira curva à esquerda, saída Puca, pistão Caju. 1208 é o controle, 5107 é o transponder, gol, gol, 9702. Correto, 5107, chama pronto no portão 08, gol 9072. Ok, vai chamar pronto, gol 9072. A 20 milhas da, antes da posição Amã, 172 o rumo. 20 milhas de Amã, no rumo 172. Você pode identificar alguma característica da rádio? Infelizmente está tão ruim que está dando interferência, mas é uma rádio que está tocando uma música religiosa de fundo. Certo, copiado. Música religiosa. Grato pela informação, 3549, vamos será reportado. Obrigado. Controle Salvador, muito boa tarde, 5627 decolou no perfil da Puca. Está de 5627, contato radar, suba para o nível 150. 150, autorizou, senhor, direto Puca? Autorizado, direto Jamo. Grato. Zero, vento 150 graus, quarto nasce. Iniciando, pistão no zero, Xenem 6321. Após o parqueamento do colega, está autorizado iniciar no 9, chama táxi, está 3155. Após o Airbus no 10, está autorizado o posicionamento 3155. É que já passou o farol da barra, frequência livre, não há tráfego para informar. Salvador, boa tarde, passarelo 2231. Boa tarde, passarelo 2231, identifique, desça para o nível 070 na chegada mão. 070, passarelo. Gol no 807, vai seguir tráfego da companhia, desça para 2000, redução de velocidade para 2109. O ajuste 1098. Desce para 2000, 1018, gol no 807, reduz para 210. Afirmativo, tráfego da companhia está 2 milhas para a Duna. Se reduzindo para 10. Freio 2-1, decolado ao 5-6, controle 1-2-0, decimal 8, mau voo. 0-8, boa tarde. Salvador, Xané 6321, cruzou no 1400, perfil Arbor. Boa tarde, Xané 6321, contato radar, subiu para o nível 320. 320, senhor, 321. Gol no 396, completa final, chame a torre 1862 e até o oposto. 186, uma boa. Gol no 807, livre e final ILS, informe estabilizado. Livre para transferir no 807. Milhas do externo. Boa tarde, gol no 396, reporte externo. Sim. Se ajustará o trip 5491 para 2000 pés. Autorizado, Probe Alefa 6321. 6321, obrigado. Gol no 649, chame agora Recife, frequência 1251 e alternado 13325. Gol no 396, check trem, livre pouso no 10, vento 150 graus com 89, altímetro 10 no 8. Livre pouso, 396. 1924, decolado ao 58, controle 120, decimal 8, bom voo. 208, vai chamar, obrigado. 924, boa tarde. Boa tarde, Golo 924, contato radar, saída Puka, vou para o nível 350. Puka para o 350. Delta 1-2-Cali, para em frente. O ingresso lá no 7, reporte de pronto. Caraca. Salvador, boa tarde, Azul 4118, autorização 300 com fins. Confins, vai aguardar a foto, Azul 4118. Guardando 300 para Confins, Azul 4118. Só confirmando, só cita o 300? Afirmo, 300. Gente. Tem a saída prevista? Da Elleda Bridge. Certo. Follow TAM 3155 para o táxi com 159 no POB, alternando Galeão com 4 horas e 20. Salvador, boa tarde, voo 807, 2 milhas e meia do Índia Serra. Boa tarde, 807, continua a aproximação, número 2 para pouso. Ok. Malmeia, o ajuste no 098, bom voo, o TAM 3155. Pátio Índia, 186, com 1018, 3155, obrigado. Índia, tipo, 060, 62, TPA 326. Palmeiras Charlie, vento 150 graus com 8 nós, altímetro no 08, livre decolar da 17, após decolagem mantém pro até 3 mil pés. Tem pro até 3 mil, livre decolagem, Delta Romeo TRIP-5627 da presente, voo direto a Aracaju, subindo por 150. Direto a Aracaju, TRIP-5627. Pé direita, solo 121 decimal 9. 219, uma boa. Subida para o 150, nossa posição de 12 horas, 11 milhas, com razão de 1.300 pés. Ok, gente, o 924 aumentando a razão. É um beijo naquela que cai. Trato. Via Alfa, reporta para ingresso da Sr. Juliette, Golo 396. Via Alfa, reporta ingresso Juliette, 396. Passou 3.000 para 2.000 na proa de dona, autorizaria a zona interceptação do localizador? Afirmo, está autorizado a final de LS para o 35491, informe estabilizado. Autorizado a final de LS 10-5491, informaremos estabilizados. Controle Salvador, boa tarde, Delta Romeo Charlie. Delta Romeo Charlie, contato radar, mantenha inicialmente a proa até 3 mil pés, suba para o nível 390 na saída Puka. 390 Puka, mantendo 3 mil, Charlie. Bateria do 2231, autorizado a final de LS, desça para 2000, ajuste no 098, informe estabilizado. 2000 no 098, reportar estabilizado, passa dentro. Golo 9073, vetoração para sequenciamento, curva direita na proa 230, seu limite é o curso do localizador, desça e mantenha 3 mil pés. Direita 230, localizador ao limite, é 3 mil pés, o 9073 agora. Certo, Golo 9073, desça para 3 mil, ajuste 10018. 3 mil com 1018. Olha, o TRIP 5491 informa que interceptou o localizador. TRIP 5491, chame a torre 1862 e até o meu posto. 1862, obrigado. O chame 6321, chame Recife, frequência 1288 e alternado 1260. 288, 260, chame 6321, muito obrigado, senhor.